ground zero tonight.

Você está previsto 5 Romeo no Pass 3, fica até o seu balizador. 5 Romeo. expect the crew to come in line expect. Sobrevoo. Prazer em receber Portugal, vira por fora, Deus, obrigado, até pronto.

5, 4, 4, 5. feliz, até você.